O show do bruxo. O show do bruxo. É apresentado por. Red Blue Sports. Red Blue Sport. Sem dúvida nenhuma, é referência. E tá fechado com o Tomix. É a melhor do estado do Pará, Red Blue. Nozes. Olha no telão a Nozes. Tá vestido o bruxo e toda a galera que tá no show hoje, papai. Master Peças. Master Peças em frente ao Mangueirinho, lá no Mangueirão. O Augusto Montenegro. A loja do DJ. A loja do DJ, galera, é referência. Só seguir no Instagram. Arroba loja do DJ. Tá todo mundo bem. Em Brasil BR. E Brasil BR tá fechado com o bruxo! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver esse rosto sorriso. Farás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Já tô na área pra começar a parada! Joga pra cima, todo mundo vai jogando. Joga pra cima, joga pra cima. Joga pra cima que agora vai joga a mão e dá-lhe sal. É o Duduzinho, pô. verdade, de verdade. Quem é que tá solteiro nessa parada, dá um grito pra mim. Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão também. Vale o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Amar é admirar com o coração. Dúvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos. Só quem sabe vai cantar pra mim. Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por. Eu quero ver vocês me alto cantando já. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Vocês! É pra você. São músicas que, pra falar a verdade, bate no peito de todo mundo e vai cantar agora pra mim, vai! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Percebo o porquê elas querem. Amanda Pitbull, tá do lado do seu amor! Vai, Lourinho Rex! Não tenho como. Moleque, tá pressão pra todo lado esse aniversário aqui do lado, viu, mano? Talvez seja cedo para te dizer. Vou mandar pro Harrison Lemos agora! Filma tudo, Cecê, vai, garoto! Adeus, toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Quem sabe vai cantar agora! Eu vim com meu irmão. Te amar até tu reclamar. Sobe desce, vai, sobe desce, vai, sobe desce, vai, sobe. Vai, vai. Madrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal, naquele pique que eu passo mal. Se for madrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique que eu passo mal, naquele pique que eu passo mal. Sobe desce, sobe desce, sobe desce, desce, desce. Sabe que você de mim não sai. Será que é destino? Olha o meu parceiro KR Vidos! Peço que não me maltrate mais, pois corro de DJ Léo, o cachorro doido! O Maikinho e o Pivete tá na ponta! O Mega Bell também, Baiano Rex! E o Lourinho! O aniversário da Amanda Pitbull aqui do lado! Esse meu amor! Obrigado, Cássio Ligar! Ele fortíssimo, Jonathan Rex! Só quem sabe vai cantar, vai cantar, vai cantar! Vai! sozinha estou. Quem sabe vai cantar. Só não posso explicar. O que papai diz? Porque o destino mudou nossa felicidade. Só quem tá sofrendo levanta a mão pra mim. Quem tem um amigo que tá sofrendo levanta a mão pra mim. Quem tem um amigo cachaceiro levanta a mão pra mim. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim. Eu quero baixar o som. Baby, onde você está? Vocês, vai. O nosso amor foi, mas que lembranças, uma louca paixão. Acelera, Léo! Vem de... Cinco! Quatro! Só da putaria nesse... Lá vai fora! Chama tua amiguinha pra descer até o chão agora. Vai, amiguinha, vai, amiguinha. Vai até o chão. Até o chão. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. São amores que matam. Agora só quem tá solteira grita aí pra mim. Joga lá pra cima a mulher que tiver solteira. Joga lá pra cima. Se prepara que hoje à noite no roubo rolê vou botar pra gerar. Vai descer, vai descer. Alô Henrique Oliveira. Hoje se prepara. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Hoje à noite no roubo rolê vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, vai alegrar. Quando lembrar da gente, opa, virando a roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro a gente deixa louco. Falar em ligar. Quem é que tem uma amiga tarada aí no meio? Levanta a mão. Só quem tem uma amiga tarada quando vai pra festa já quer ficar com o boy. Agora vai. Cidade. Um, dois, três e... Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ Tom Mix, eu vou... Vou sentar na tua piroca. Anima, papai, esse negócio. Entendi, 3 da manhã me chamando. Libera a voz agora, vai. Só quem vai chegar de manhã em casa muito doido, libera a voz agora pra mim. Quando a gente tava junto, você só vacilava. Tu vai liberar a voz agora pro bruxo, bebê. Vai. Amava... Quer fuder com os queridinhos, é da profissão perigo. Obrigado, meu parceiro Matheus Nunes. Equipe Cão, tá todo mundo aí comigo. O parceiro Rodrigo da 160, a primeira dama Érica. O meu irmão Eric em francês. Lourinho Rex, gerente baiano Rex. Cidade, olha também o comendador. O aniversário da Amanda Pitbull aqui do lado, papai. CDD tá no bagulho doido. Não chama pelo nome, chama pelo apelido. Não chama pelo nome, chama pelo apelido. Quando a saudade bater, vai ligar. Quem sabe canta. Querendo voltar. Aí DJ Lucas B. Para. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Agora todo mundo com o celular pro alto aí, pô! Bota o celular no alto que o bagulho tá mil grau. Quem gosta de fazer fumaça? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. We gon' rock it till the week. Vocês vão cantar pra mim agora, hein? Say, for my to be acting too bold. Take a seat. Só vocês, só vocês. Hope you ready for the next episode. Hey. Ai, rapaziada. Só os usos. Só quem é vida louca vai cantar pra mim nessa parada. No ritmo lentinho. Vem, que vem. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não. Qual é a parada? Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo. Ela gosta de bandido, né? O beat é envolvido. Que patricinha doida. Que... Vai, bruxo! Bicho, agora vamos dar um giro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio tudinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Bota pra endoidar tudo! Segura a bazuca, Tomixi. Vem comigo. Segura a bazuca, Tomixi. Que vai estourar. Que vai estourar. Que vai estourar. Estourar, estourar. Vai, fogo, fogo, fogo. Hey! Oh! Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Atende. Atende, mestre. O Tomix vai botando na maldade. Já tô botando na maldade na piscininha. Oh, você, coração querer. Já me com outras, mas não posso. Alô, meu parceiro Playboy da Nozes. O homem que comanda a parada no Playboy. O Alex dos Polêmicos. Jimerson Silva, Giovanni dos Polêmicos também. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, vai! E aí, bebê? O preto safado, o bruto mal falado, Geis Oliveira também, o Abraão Milene, pra cima Milena e a Natália, e anda! Sunei da Joga Bonito de Bragança, Thiaguinho, tá todo mundo na parada. Carolzinha, Dara, Bruninha, a Lucidade. Toma, toma! baixada também. Bora, neguinho, pra cima, adversário. Quem vai chegar em casa muito doido, levanta a mão pra mim nessa parada. Todo mundo levantando a latinha pra cima, todo mundo levantando. Eu vou filmar nesse momento. Todo mundo levantando a latinha, levanta a latinha. Olha o Fire, levanta a latinha pra mim, levanta, vai, vai. Quem sabe vai cantar. Gosta é o Lourinho Rex, papai! Isso é amor, hein, Amanda? O Mano Clay, representante da marca Lourinho Rex! Fala pra mim, a Ludai, a Su e a Sara! Mãezona, nega, Bel e a Dalva! Prefeito de Caraparu, Heitor, ele que comanda a parada, viu, mano? Alô, Heitor! Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar. Já não quer mais a grande surpresa. Vai, Cecê, vai, Cecê! Fala o nome dela! Fortíssimo Jonathan Rex, o Cássio da NH tá junto comigo. Esse som de qualidade, galera do Master Som. Obrigado, galera do Lobo. Que aparelhagem top é essa, Márcio? Soguinho do céu, soguinho! Obrigado, Dudu da Baixada, patrão Ricardo, Timerson Silva, Giovanni, Alex Oliveira, Angolano, Lucas Correia, galera da Baixada e os polêmicos! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Quem sabe vai cantar. Não aguento aceitar que acabou. Canta. Aquele sentimento, orgulho de momento. Loura Jane, tá junto comigo, alô Loura Jane. Só atrapalhou a nossa história, chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Só vocês. Ai, em mim. Que tatuagem. Também tem. Como sempre, na retaguarda do show do Tom Mix. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Sinto explodir o coração quando ela chega pra mim. E do seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar. Essa gata é um furacão. Vem fazendo delirar com o DJ Edilson. Com o DJ Ed é o seu endoido por ti. E me faz delirar. O Ney lá do Americano. Novo mega já tá na pressão, aluno! Como é que é? No cenário 360 graus. E nasceu nosso amor, DJ Edilson. E DJ Edilson, eu vou. O Tomix se machucando lá no fundo. Você está tão longe, por que você não volta? Pede, pede. Meu amor te pede. Tum, tum, tum, tum. Estou ficando louca, só penso. Ivan Suane, equipe de Desbrafadores, o Brega, galera de São Isabel. O Breno também da Coab, o Paulinho Fortaleza. Eric Francês é o nome da emoção, papai. Me sinto tão só, falando com a luz. Só quem tem amigo cachaceiro, grita pra mim aí. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem sabe canta, quem sabe canta. Eu escolhi a farra, eu parei não. Canta pro bruxo, vai bebê. Eu tô chegando, prepara o seu coração, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber. Vai, vai! Mãezona Nega Bel, a Dalvi, a Carol Rex, tá comigo! Você vai beber, vai chorar, vai ligar! Tá na pressão! Vai beber, tá no caquinha! Tá no balançado, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Deixa assim, produção! Você tá achando que eu sou chique, né? Mas chega agora. O fantástico do mundo do Bob Fly Sandab tá chegando! O local Casa de Show Jurunense, dia 16 de outubro. Vai ser pressão, Bob Fly, hein? Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje. Alô, equipe Cão, vocês são aí, papai! Você vai beber, vai chorar. Vai ligar. Tu vai beber, vai chorar, vai ligar. Nosso som é macio, você vai gostar. Dizendo tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo. Vigiladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e vem, vem, vem. Vai dançar assim pra mim. Vem jogando um passinho. Vamos juntos, chamiga. Piscininha tá lotada. Tá lotadinha. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Olha o meu amigo Márcio, galera do Master Som, obrigado pelo carinho sempre, hein? O zero vai bombar. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Quem tá comandando tudo é o careca da piscininha, papá. Perdi minha cabeça, amor. Fiz um charminho só pra te atiçar. Vivia mesmo era. Essa é da Gada Preto, homem. Que faz pegar a mídia. O evento virar na região. Tá fechado com o brother. O bruxo das apresentações. Quero ser seu love. Fala pra mim. Quero ter você. O clima que rolou foi cenas de amor. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cenas de amor. Eu disse vai. Vai achando que não vai doer. Eu achei molezinha esqueci. Se prepara que bota o copo pro alto e vem comigo, papai. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Assim, papai, vai, vai. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, pode... Bora pra revoada hoje. Querendo aquela nossa revoada no paixão, fazendo dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom. Jonathan Rex e o Cássio DNH, fortíssimo, papai! Pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão, fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom. Já parar dessa aqui! É um passinho debochado, debochado, debochado. Hey! Oh! Tu mix e debochado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito. Tu que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado. Quero um passinho debochado, debochado. A pisadinha debochada. Vai quicando, vai dançando, vai quicando, vai dançando, vai quicando, vai. Tá espanando pra geral, porque eu... Obrigado também. Diz que eu não... O Bala Vegas do Bola. Tá todo mundo aqui comigo, valeu pelo carinho. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos... O meu barbeiro Pinho. Do meu jeito. Liliane, Neto Lima, Ramon Lima, Arthur Lima, Giovanni. O Stott está na área. Vai, Heitor! É um passinho do deboche. Pisadinha do deboche. Os irmãos Cobra d'Água de Santa Isabel tá na pressão também. Ai! É um passinho debochado, debochado, debochado. Uma pisadinha debochada, debochada. Prepara que o bagulho agora vai ser no chão. Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda. Vai, vai! Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Pumbala, pumbala. Vai com a bunda. Pumbala, pumbala, pumbala, pumba. Pumbala, pumba, pumbala, pumba. Pumba, pumba, pumba, pumba. Que mil pau de tortura. Pumba, pumba, pumba, pumba. Que mil... E se não é macumba? Mexe o bumbum, mexe o bumbum. Bunda, bunda, bunda, bunda. Lalaí, e lalaui, lalai, lalai. Fim de ano tá chegando. Bora pra... Só quem tá solteira, levanta a mão aí! Mexeram, foi com doido! Bora, meu xará, bora, meu xará, bora, meu xará! Bora, Ailton! É xará do Tumix, bebê! Esse é o DJ Gordão. Esse é o meu DJ Ailton, arrebenta! Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa. É pressão pra todo lado! Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Prepara tudo! Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Era uma briga em cima da outra. Eu disse! Ô moça, não dá mais. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. É o Mandela. Ui, vai de... Vai que é aniversário da Amanda Pitbull, já... Vai de... É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu! Deu uma ódio, é o Mandela. Partiu, aonde é o Mandela? depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela zoa. Quem tá chapado, levanta a mão pra mim nessa parada. Só agora que eu vim perceber. Peraí, rapidão. A torcida do Paysandu tá aqui, tá feliz da vida. Quem é do Paysandu e feliz aí? Só quem é do Papão! Mas quem tá feliz é a torcida do Remo, porra! Quem é do Remo, grita! Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Segura aquela pressão, bruxo! Close to you right now. E doida, caralho! E doida! E doida! Sai do chão todo mundo! Vem, vem! E doida! E doida! E doida! Tá lotadinha a piscininha! Loura Jane! Loura 3D também, galera do sul do Brasil, prepara que eu tô chegando, hein? Isso que é vida, dançando todo dia. Acorda pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Isso eu sou é vida, dançando todo dia. Um bruxo. Acorda pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Tá no camarote, eu tô bebendo. Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade, a vontade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha. Vem, bruxo! Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Ela que senta pro chefe. Dá com moral. Levou uma surra de xoxota. Quer sentar pra zona toda. Pede pra tua amiga ir no chão agora. Vai, amiga. Vai no chão, vai no chão. Ela senta, senta. Senta, senta, senta. Ela senta, porra. Senta, senta, senta, senta. Ela senta. Senta pro pai, senta pro pai, senta pro pai, senta pro pai. O DJ DN é um cara sem limite. DJ DN no beat, acertou, me hein? Os meninão da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile. E aí, Matheus Nunes? Cê tá comigo? Esse é o bruxo. Tá pão nervoso no abão dessa gostosa. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso. Alô, meu primo Júnior. Alô, meu primo. O Mário. Tá aí comigo, tá no bagulho doido, tá com o bruxo. KL Evento, CC da Gata Preta. Chutei. Logo, logo tem a loja Multimarcas com várias novidades. Rex e Multimarcas. Fecha comigo. No rabo, ela vem jogando. Vem jogando rabo. E ela joga o pote, pede tuba, pegote. Quer agressividade, então vai tomar. Toma catucada profunda. É soco na nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Ai, toma, ai, toma catucada. Ai. E olha essa fada, vai tomando catucada. Lorinho Rex e o gerente baiano Rex. Ai, catucada profunda. Só soco na nuca. O chão de cabelo tapa na bunda. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, par, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Pegada de vaqueira, quem te deixa louca? Pegada de vaqueira. Cara, hoje é aniversário da Amanda Pitbull. E o bagulho tá... Alô, Maiquinho, cadê tu, Maiquinho, cadê tu, Maiquinho? Eu tô aqui no meio da galera aí, ó. Como é que tá aí, Maiquinho? Tá bagulho doido. Ei, ei, só que entra o ser. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora ver, então, se... Bora ver se essa galera tá animada. Bora ver se essa galera tá animada. Um, dois, três. Aí. E agora? Volta pra cá. Cadê o bolo? O bolo tá aqui, o bolo. O uísque tem muito, graças a Deus, aí, né? Tem um monte do mix, tá bagulho doido, tá sem massagem. Então prepara pros parabéns que vai começar agora. Cadê, cadê, cadê, cadê a Pitbull? Vem, Pitbull, vem, Pitbull. Pitbull, vem, Pitbull, vem, Pitbull, vem, Pitbull. Dá-lhe caqueado, dá-lhe caqueado, dá-lhe caqueado, dá-lhe caqueado. Joga um anzol e puxa o carretel. Joga um anzol e puxa o carretel. Tá pegando banheiro lá, Domingos. Olha o banheiro lá. Joga... Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Joga a mãozinha, tá ali na palminha. Faz o seguinte, oi. Enquanto ela não vem, bora botar a galera pra cantar. Bora botar pra cantar, pra cantar, pra cantar. Sabe por que eu voltei? Sol, sol, sol, sol. Não tinha como. Canta, canta, canta, vai beber. Viver na solidão sem você. Me aceite de novo, bruxo. O meu amor vou te dar. Vai ser o quê, papai? Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, amor. Vem aqui. Vem me amar. Aí! Bora, cidade. Tá ali caqueado. Vai, Tom. Tem mais uma ainda, você me perdeu e agora chora. Bye, bye, meu amor. Eu te esperarei. Nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Quem sabe canta? Largue essa mulher. Essa mulher que eu faço de um jeito que ela não sabe. Tem mais uma pra galera cantar aqui, Santa Isabel, vai, vai. Perfeitos momentos quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Hoje, bebê. Ainda ontem insisti em te ligar. Um abraço pra galera do Brinks Bar, não. Do Paulo, os irmãos Cobra d'Água de Santa Isabel. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Fala, Léo, fala, Léo, fala, Léo, fala, fala, bora pra cima, Léo. E toma um batidão, toma um batidão. E bata na pressão, toma um batidão. Aí também que hoje o aniversário da Amanda Pitbull na piscininha. E fica seu chapéu, meu irmão. E bota na batida, bota na batida. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Joga a mãozinha pra cima e grita: hey! gata preta, vem ali presente com a gente. E toda a assessoria, um abraço do cachorro, valeu! Já tudo pronto, Pitbull? Chegou. Pancadão, pancadão no batimento. Jane e a Flávia, tá junto comigo. Chegou, Domingos, chegou. Bora bater os parabéns? Bora. Prepara o bolo, prepara o bolo, prepara o bolo. Prepara a vela do bolo agora também. É. Vai, família RD, vem comigo, família RD, vem comigo. Só os caras doidos, só os caras doidos, só os caras doidos. Parabéns pra você nessa data querida. Oi! Muitos anos de vida. Parabéns! Oh! Hey! Parabéns, Amanda Pitbull, tá bagulho doido! Desgraçado. É tu, Cessé. Pra você se apaixonar. Sinto o som. queria comigo. Eu só queria uma chance pra te... O Pokémon das marcantes! Geis Oliveira, da NH, tá junto comigo! Te fazer feliz, nem que seja só por uma noite, eu vou... Os irmãos Cobra d'Água! Rodrigo da 160, primeira dama Érica, Érica em francês, Lourinho Rex, gerente baiano, cidade, tá todo mundo! É o aniversário da Amanda Pitbull! E tá pressão pra todo lado! Vai, Shrek, vai, Shrek, vai, Shrek, vai, Shrek, vai, Shrek, vai! Vai, Lourinho, vai, Lourinho. Vai que é tudo por conta, viu, desgraçado? Aniversário da primeira dama. Dá pressão pra todo lado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sai da frente que o rock tá mil grau. Sai da frente que o rock tá mil grau. O Tomix tá tocando e a galera dando sal. O Tomix tá tocando e a galera dando sal. Tá vendo essa novinha? DJ Ud é o brabo, porra. Moleque doido, joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima agora, dá-lhe sal. Sal, sal, sal. O Tomix tá tocando e a galera dando sal. O Drink Club Bola também tá junto comigo. Tá na pressão que comanda ele, viu? DJ Ud é o brabo, porra.